Para mim é 49. Para mim é 49, 54, 9. estacionamento, chame táxi. mais dois bom dia, chegada Palmeiras 1, desça para o nível 050. Salvador, OPC 3, bom dia, pode ser a próxima. 1092. 0, 0909. Apesar de colar de 0, 1233. Colado aos 2000, 208. 208. Controle, gol 1233. Gol 1233. Contato radar, seu da Argo 1, sua mantendo 360. Argo 1, 360, nível. Táxi, chama para ingresso, posso ficar mais quente. Bom dia. 204, decolagem autorizada. Pistão 90, vento 190 graus, 099. Liga 10, decolada 10, ajuda 704. 092, desça para 2 no César Gestion 019, reporte localizador Pistão 0. 2, meu começo 19, mas agora é estabilizado, vamos dar uma olhada. Pode ser Pistão 0. Pode ir, Lima, tenta ser 2223. Na frequência 128.8, altera 135.3. 288.253. 1353, a segunda secundária. 353. A 0223, não tem o ponto de espera. Não tem o ponto de espera, doutor 223. Bom, 755, líder, eu te chamo em torre 118.95. 7895, 755. Já está no mercador externo, vamos a gol. Sim, então aguarda 2233. Lona 759, decolou 35, controle salvador 208. 208, beleza. Torre, Lona 755, estabilizado. Lona 755, todo autorizado, pistão 0, 190, 0 graus, 109. Autorizado, por 90, gol, 9755. Bom, 759, contato radar, seleção, voo 1, sobre o mantelho 360. 360 na 101, voo 1, 759. Azul 2704, chama centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 26.85, alterna 125.45, azul 2704, bom dia. Passeira 2223, melhor e manter, pistão 0. Ali, Mackenzie, turno 0, 3203. Vai na colagem assim que a pista foi liberada. Assim, cara. Autorizada, pista 0, vento 190 graus, 099. Liga de falar, pista 3, 2, 2, 3, pista 90. 2, Salvador, bom dia, voo 1092. 092, continua a aproximação, acho que está livre. Pouso autorizado, pista 90, vento 90 graus, 099. Pouso no 0, voo 1092. Pouso 223, pouso 40, controle chamador 208. Pouso 208, pouso 208, pouso 208, pouso 208. Chame centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Ação 9, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 123.8. Recife 2835, alternando 1238, turno 79. Observatório, passarela de 2223. Se possível, senhor, assim que possível, uma coordenação para o direto do destino. Gente, agora a gente vai manter a árvore. Sim, a gente vai dar uma árvore, passarela de 2223. Então, após a árvore direto para a Conquista, com o passarelo 2223, muitíssimo obrigado.